Pedro 3, para ingresso na perna do vento. Consigo ali. Para ingresso na perna do vento do Pedro. Autorizado. 5 prossiga. Ah, vai demorar mais um minutinho para dar partida. Vai reinformar quando pronto novamente, ok? 395, reporte pronto. Muito obrigado. Para puxar acionamento com no 270. A 4. Corrigindo posição 4. Já autorizado, chame para o táxi. Já autorizado com no 270. Controle agora em 119.8, bom voo. 98, obrigado. Como você vai? Como você vai? Levar! 777, autorizado, acionar, reporte para o táxi. Ciente, bora, 777. É o TAN 3191 na transferência. 3191, boa tarde, contato radar na decolagem, TAN 380, saída dela. Para o 380, TAN 3191. Olimpo 03, autorizado, toque remetida, o vento 1 no 50 graus, 509 nós. Ele toque remetida, Olimpo. Botará um log, 3191 pode voar, autorizado da EL, 3191. Está presente da EL, 3191. Salvador, bom dia. Tá 3216 com informação Mike, usou 1970 para 1950. 3216, boa tarde, assim, identificação, letra 2000 pés, chegada a Mari, foi na proa de Itap e ajuste Mikatu. Mikatu na proa de Itap, está presente, descendo para 2000, tá 3216. Olimpo 03, tocou e remeteu ao 01, autorizado curva à esquerda, perna do vento da 10, reporta através norte da torre, Olimpo 03. Autorizado esquerda, meu pé, curva através norte da torre, Olimpo. 90, Salvador Petrolina já aprovado, escute a Mike 1014, aguarde cópia, é o 200. Na saída prevista, por favor. Momo Alvo, a subida é Momo Alvo após direto Petrolina. Tá bom. November 552, Whisk Fox, Recife, por Salvador. Torre, 18 meia dúzia, bom pouso, 5728. 18 meia, boa. Olimpo 03, prolongue a perna do vento, reporte visual com Boeing da Webjet, final da 1-0. Gente, alonga lá a perna do vento, informa, tá visual, com Boeing no final. Confirmando já visual? Afirmativo. Gente, vai manter a perna do vento ao cruzar com o tráfego, gira a base e reporta final da 1-0, Olimpo 03. 03, gente. Torre do Salvador, muito bom dia, Web 5728, estou passando agora o externo. Webjet 5728, informa o tráfego na perna do vento da 1-0, à esquerda do eixo da mesma, com P3 da Força Aérea Brasileira, não interfere com seu pouso, cheque o trem, o vento 150 com 10, está livre na 1-0, 5728. Tá, ciente, o 5728 do tráfego, autorizado o pouso na 1-0. 86614, Gono 270, autorizado táxi. Salve Salvador, Gono 777, pronto para o táxi com 149 a bordo, autonomia de 2 horas e 40, alternando com fim. Rota 3295, com acionamento na posição posterior, pushback no número 2. Gono 777, autorizado táxi. Em frente à direita, via Índia, pista 1-0, táxi autorizado para o ponto de espera, pista 1-0, QNH 1-0 no 4, torre 1-1-8, decimal 6, número 2. Autorizado via Índia, no ponto de espera 118-2, Goron 777. Paulo, tá 3895. 1895. Aguarde. Senhora, solicito acionamento na posição posterior do pushback, está 3895. Está 3895, autorizado acionamento, chame para o pushback. Reportaremos, 3895. P5490, pronto para cópia. 490, pronto para a 5490, autorizado Salvador para Petrolina, nível 200. Rota direta até Petrolina. Saída Momo, Albo, faz Albo direta, pista 1-0, com curva à esquerda. Controle 119.8, torre 119.6, transponder 4562. Agilizando quando possível, 121-9 solo. Libera na Fox, 219 o solo, 5728. Torre o Gono 270, pronto no ponto para dar 1-0. Gente, mantém o ponto de espera da 1-0, Gono 270. Mantendo o Gono 270. Alinhamento trip 5490, porte pronto para acionamento. Solo Salvador, muito boa tarde, azul 4033, Cinti da Mike, 160, Ilhéus. Salvador, bom dia, o F5728 livrou. Do tráfego da Força Aérea, alinhar e manter cabeceira 1-0. Quem é que após a passagem da aeronave, a Força Aérea ali mantém o voo no 270, 1-0. Correção, via Juliette, portão 5, pátio 1. Via Juliette, portão 5, pátio 1, 5728. 103, tocou RMT 107, autorizado a iniciar a curva à esquerda, perna no vento da 10, reporta quando através norte da torre. Sente, liro curva à esquerda, deu pé e reportará através norte da torre, Olympus. Pronto para a cobra? Negativo. Azul 4433, autorizado Salvador Ilhéus, nível 1960, Whisky 1, saída da El, Leda, após Leda direto, pista 1-0. Com curva pela direita, após decolagem, com APP, controle de aproximação 1-9-8, torre 1-8-6, transponder 5454. Autorizado Ilhéus, 1-60, via Whisky 1, saída da El. Após da Eolida, decola da 1-0 com curva direita. Controle 19-8, 2-18-6, aciona 5-4-5-4, azul 4-0-3-3. Azul 4-0-3-3, contingimento correto, reporte ponto, funcionamento. Reportará, 4-0-3-3. Para o pushback, está 3-8-9-5, temos a retificação, pushback 3-8-9-5. Está 3895. Tem. Aguarde. Guarda 3895. Forma a posição número 2. Está 3895, autorizado táxi. Correção autorizado pushback. Forma pronto para o táxi. Livre puxa, porta para o táxi 3895. 0 da cola ao 09, controle agora em 1-9-8. Tem um bom gol. 19-8. Bom dia. November Oscar Romeo, prossiga. Cruze Salvador, boa tarde, gol 1270, cruza 2000 pés. A bordo, 9 Emeração Romeu. Ok, se tiver condição direto na proa do destino, mantendo o fim, condições visuais, reporte a vista no local de curso. Gol 1270, bom dia, sem identificação. Corrijo, contato no andar. Passando 3000 pés, suba ao 3600, saída da 70 da 1. 4033. Meus cabras, prossiga. Começou a decolou de Grupo Costa Azul, seu, vai passando de Costa Azul, vai com Proa de Salvador, vai mantendo 503 a bordo. Meus cabras. Com 1-777, livre decolagem na 1-0, vento 1-50 graus com 1-09. Livre decolagem 1-0, agora 1-777. Essa vai estar fora, bravo. A bordo, Romeu Cabral, confirma. 3 a bordo, senhor. 03, copiado. Controle Salvador, gol no 777. Gol no 777, contato radar, só 320, saída dela. Livre 216, desce 2000, autorizada final do IRS X-Way para a pista 10, reporte localizador. Roberto Cabral, torre, 2612. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, confirme o parte do destino. Perto da bata, senhor. Sim, o ajuste agora ao 1014, autorizado na 320 direto à bata, reporte final para pouso, o Romeu Oscar Bravo. Final da bata, Romeu Oscar Bravo. Paralela, decola da 17 curva direita para ingresso no litoral, controle 119 decimal 8, aciona 0115. 7741, tá pronto pra cota? Não, prossiga. Subjet 6741, autorizado Salvador para Guarulhos, nível 340, via Abusk 50, saída da El Lida, após Lida Eudes, pista 10, com curva pela direita, após a decolagem. Controle 119.8, torre 118.6, transponder 5471. Vai esquerda, 1010, reporta perna do vento da pista 10. Meu pé é ciente, eu estou pegando através da nossa pista. Para o acionamento. Enter, chama quando pronto, posição de parada 7. Chamou o controle 1980, grato. Dá o regresso. 3885, boa tarde, contato radar, só 340, saída da El. 340 da El. Uma chance de voar da El direto, 3895. Autorizado direto da El, 3895. Da El, 3895. Mike 7 Romeo, atenta atrás, 12 horas, 3 milhas e meia, rumo oposto, mantendo 710. Tráfego no visual, Mike 7 Romeo. Estabilizou o localizador, 2230. Complete LF, chame a torre, eu no noite, meia bomboso, 2230. Positivo, complete, chame a torre, 186. November, acho que é Romeo, qual é o tipo da aeronave? Alfa 09, grátis. 0 para o push, acionamento? Flip 5490, autorizado push, acionamento, reporte para o táxi. Reporta para o táxi, Flip. Mantenha a linha eleitoral, os dias férias, mantenha a separação visual, Romeu. Tempo. Torre de Salvador, boa tarde, passaria do 2230, a 2 milhas para o externo, baixado e travado. Excelente, continua a aproximação aguardando informação de pista livre. O passageiro 2230. Prossegue na sua escuta 2230. Torre Alfa, papapá, não dá para arrastar. Azul 4033, 2235, 198 agora, bom voo. 198, obrigado, boa tarde.